sei que o tempo pode afastar a gente, mas se o tempo afastar a gente é porque nosso amor é fraco demais. E amores fracos não merecem o meu tempo, não mais. Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim da minha vida se foi. Então me fiz ser assim, dentro dessa armadura, nessa vida dura. Não sou Indiana Jones, então sem aventura. Porque só tinha conhecido gente louca e tinha medo de um eu te amo sair da minha boca. Até que um dia ele saiu, eu gelei e te olhei, você disse eu também e sorriu. Maluca o suficiente pra gostar de mim, corajosa o suficiente pra ir até o fim. Se eu tivesse te desenhado e te encomendado, teria feito exatamente assim. Ela me disse vai, eu disse já vou. Ela me disse volta, eu disse oh. Ai, que saudade de você, debaixo do meu cobertor. Ai, que saudade de você, debaixo do meu cobertor. Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado, mas um dia vai se descomplicar, pode acreditar. Te dei meu coração, você cuidou tão bem, que agora quero entregar meu corpo pra você também. Hein, me disse eu tô errado, mina, mas algo me diz que a nossa vibe combina. Eu tava ali procurando meu rumo pra seguir. Que bom quando eu te vi, tava tudo tão chato por aqui. Eterno nada é, posso dizer, mas eu vou fazer o possível pro nosso amor ser. Um dia a gente vai se ver, bem velhinho pelo espelho e eu cantando outra música pra você. Pois quando a gente se entrega pra vida, a vida só nos devolve coisas boas. E ela me deu você, e eu vi nessa corrida que você é só você. E pessoas são pessoas. Ela me disse vai, e eu disse já vou. Ela me disse volta, e eu disse oh. É que saudade de você, debaixo do meu cobertor. É que saudade de você, debaixo do meu cobertor. Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas se o tempo afastar a gente é porque nosso amor é fraco demais. E amores fracos não merecem o meu.